Panorama Agrícola para 22 de junho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de quarta-feira de lua cheia, 22 de junho de 2011. Eu sou Mauro Moreira e comigo está hoje na mesa de som o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: quem tem luz não deve temer a escuridão. Na dica de hoje, informações sobre o vinho. Internet no campo, benefícios e riscos. Atmosfera, preocupação com contaminação do solo e da água. No noticiário, audiência pública discute situação da suinocultura no estado. E no Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese vai a São Martinho falar de leite. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O vinho é uma das bebidas favoritas no inverno. Saiba que uma taça de vinho por dia ajuda a prevenir diabetes, pressão alta e a combater o excesso de colesterol. Mas quem tem restrição ao álcool deve optar pelo suco de uva. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza agora pela manhã audiência pública para discutir situação da suinocultura catarinense. Hoje o produtor integrado recebe pelo quilo do suíno vivo R$ 2,00 e o não integrado R$ 1,90, enquanto o custo de produção está em média em R$ 2,70. Prejuízo na certa, segundo a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A audiência pública hoje é promovida pela Comissão de Agricultura e Política Rural catarinense. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Recentemente, nós realizamos uma viagem ao sul catarinense, ao município de São Martinho. E lá visitamos a propriedade de Ademar e Gorete Senem. Assim como na maioria das propriedades agrícolas, a produção de leite sempre fez parte da rotina do casal. Mas foi somente nos últimos anos que a atividade ganhou impulso e passou a ser tratada com mais profissionalismo. Em 2006, nós visitamos a família Senem para conhecer o dia a dia no campo e as técnicas utilizadas para melhorar a produtividade. Simpático e acolhedor, o casal nos mostrou o que faz para obter a produção de leite, mas um longo caminho ainda precisava ser percorrido. 5 anos depois, nós retornamos à propriedade. E mais uma vez, Ademar e Gorete nos receberam com todo carinho e nos mostraram as mudanças ocorridas nesse período, que fizeram a atividade leiteira dar um salto em produtividade e qualidade. Hoje, as pastagens cobrem quase toda a área da propriedade. São 50 piquetes divididos por cerca elétrica. A cada dia, as 34 vacas, 23 delas em produção, permanecem num piquete. Isto quer dizer que elas têm sempre pasto fresco e rico em nutrientes. Junto com os agrônomos e veterinários, o produtor fez um planejamento de toda a produção. As inovações estão em toda parte e uma delas foi o plantio do capim Mombaça, que tem crescimento mais rápido e torna-se assim uma boa fonte de alimento aos animais. Mas se no campo as mudanças trouxeram benefícios na produção de leite por causa da melhoria da pastagem e do manejo dos animais, nas instalações os avanços foram ainda maiores, desde a construção do estábulo, que passou por reformas, até a modernização da ordenha. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola vai hoje a Piratuba, no meio-oeste do estado, conversar com Heraldo da Costa. Desde que o município instalou internet na área rural, Heraldo, o que, que mudou na sua vida aí em Piratuba? Olha, para a gente aqui mudou, teve mudanças boas aqui, principalmente em questão de comunicação via internet. Para a gente pesquisar também sobre produtos que hoje tem na agricultura aí, que tem pesquisar preços de produtos, né, usados na agricultura. A gente usou a internet também para pesquisar isso. Até para a questão dos meus irmãos ali que estudam, também pesquisaram para... fizeram uso da internet para pesquisas de pesquisas escolares. Então, para a gente teve um avanço bom. Você trabalha com o que, Heraldo? Eu trabalho com bovinocultura de leite e suinocultura, terminação. E para a atividade agropecuária também acabou sendo útil a internet em função dessas pesquisas, dessas consultas, é isso? Isso, ajuda. Com certeza, ajuda. Bastante. O preço é caro, mais ou menos? Como você avalia? Não, em questão de preço, o custo da internet, para nós, até tá sendo bom. Preço bom, está sendo bem viável. Que idade você tem, Heraldo? Eu tenho 23 anos. Você é casado? Solteiro. Como a família avalia a questão da internet para os jovens, para as crianças? Há algum perigo, já que entra na sua casa tudo de bom, mas também pode entrar tudo de ruim, né? Não, com certeza, né? A internet, hoje a gente encontra de tudo, né? Mas a gente cuida, né? A questão das crianças aí, a gente monitora a questão dos sites que eles entram, né? A gente cuida para eles não acabar entrando em sites aí que não sejam convenientes para eles, né? Atualmente você consegue fazer uma avaliação do tipo de site que você mais acessa? No momento, sim. A gente acessou bastante sites de máquinas agrícolas, insumos para produção de leite também, a gente já acessou alguns, né, que a gente usa aí, site da Tortuga, da Prado, né, máquinas agrícolas aí, a gente já acessou bastante. Até a questão de... A gente também já imprimiu boletos bancários também, já conseguimos imprimir pela internet. A ideia, então, é facilitar a vida do produtor. Com certeza. Cada vez mais facilita a vida no campo aí. Perfeito. Nós conversamos aqui no Panorama Agrícola com Heraldo da Costa, produtor rural de Piratuba, sobre o Piratuba Digital, que possibilita acesso à telefonia e à internet na zona rural de Piratuba. Heraldo, você pode também ouvir essa entrevista e outras do Panorama Agrícola no site da IPAGRE, www.ipagre.sc.gov.br. Muito obrigado pelas suas informações, Heraldo. Obrigado, eu agradeço. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE CIRAM. A entrevista de hoje é com Ivan Bacic, que coordena na IPAGRE CIRAM o Programa de Tecnologias Ambientais, e há um encontro de planejamento sobre essa temática. Qual é a ideia do encontro e o que, que se espera nessa área, Ivan? Essa reunião é uma reunião de planejamento para 2012, envolvendo todas as atividades de pesquisa e extensão rural relacionadas a esse programa de tecnologias ambientais, que envolve a área de solos, uso e manejo de solo, por exemplo, água, meteorologia, legislação ambiental, serviços ambientais de modo geral, tudo que seja relacionado com a área ambiental. O objetivo principal é buscar tecnologias, buscar ações que auxiliem a preservação do ambiente, né, e sem prejudicar a produção. Quais são as maiores demandas do produtor rural nessas áreas? Tem sido, a linha de apresentação tem sido muito parecida. É um retrocesso na área de conservação do solo, que tínhamos avançado bastante nessa área, e de uns anos para cá houve um retrocesso, né? Problemas em relação à contaminação, tanto solo como água, relacionado com uso excessivo de agrotóxicos, a questão de uso de dejetos suínos. Falou Ivan Bacique, da Ipagre-Sirã, sobre tecnologias ambientais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.